Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui. Isso aí, macho. Começar logo o cast, né? Porque tem gente que já faltou, né? A introdução do programa, né? Pé direito. Começando com o pé direito, né? Macho, esse negócio de pé direito e pé esquerdo, mano, quem foi que inventou isso daí, mano? Pode ter sido um destro, né, mano? Porque o cara fala assim, ó, começamos com o pé direito, pra dizer que o cara, né, começou bem, né, alguma coisa. Porque não esquerdo. E o já parou cara pensar que é canhoto, se fudeu, foi o canhoto. Já parou pra pensar que isso aí não tem relação com ser destro, o canhoto? Na verdade tem relação com começou direito, é porque começou certo e não errado. É tipo a CCE, né, mano? CCE. É tipo a CCE mesmo. Mas aí, tá, mas aí... Agora tudo faz sentido, né? Começou direito. Macho, eu tava, macho, antes de começar o programa, né, contar uma história aqui, eu fui comprar uma, aliás, né, tô atrás de comprar uma televisão, né, televisão, Manel, 50 polegadas, né, não sei o que, macho, o Manel tá trabalhando, mano, na Samsung, não arruma essa televisão, mano, já é isso, mano, denúncia, cadê a denúncia? Não, agora vamos botar... Agora vamos botar a vinheta aqui da denúncia. Cadê? Denúncia. Tá aqui, ó. Denúncia. Eu vou esperar a vinheta acabar aí. Não era essa. Foi a vinheta errada. Ixi, apareceu... Tá certa aqui, ó. Passou uma partida de futebol. Apareceu, foi a vinheta do Tetras. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui a vinheta da denúncia. Cadê? Apareceu o Ceará fazendo boa. Tô vendo ali na câmera. Pra você que tem qualquer informação de por que o Manel tá fazendo isso, ligue 181. O anonimato é garantido. Denúncia, hein, Manel? Denúncia. Tá aí, pronto. Denúncia. Vamos contar aqui a denúncia. Eu tô querendo comprar, macho, uma televisão de 50 polegadas. Manel trabalha na Samsung e não arruma a televisão. Mas que LED, não que arrumo. LED. Não arruma. Peraí, a mulher que tá caiu. Ô, mulher. Isso, meu amor. Pera aí, vamos ficar caladinho pra ouvir o que eles estão conversando, né? Que a gente gosta não, de fofoca. De qualquer forma, não é preciso, não. Bota aí logo aí, ó. Manel ganha uma TV por serviço, macho, e não descola um, mano. Sim, macho, deixa eu. Vocês estão pressionando aí, mas deixa eu falar aí. Falar a verdade, mano. O máximo que eu consigo é saber o preço que está nas noites que eu passar, na semana que eu passei, entendeu? Saber o preço, mano. Já pensei. Eu consigo, porque eu trabalho numa praça em Sul, mas eu só faço a vistoria dos preços. E como a loja está expondo, né? A exposição foi. Ei, Manel, então, tira uma dúvida. Então, tu trabalha para a Samsung, não trabalha? Eu trabalho para uma terceirizada da Samsung, né? Mas tu tem desconto do funcionário, mano. Por que tu usa esse desconto do funcionário para comprar TV, mano? Bota aí, mano. Eu não sou direto da Samsung, não. É terceirizado. Deixa eu botar até o Manel aqui grande aqui, ó. Botei até o Manel grande aqui, ó. Denúncia. Deixa eu falar aqui. Aí, até passei pro Joel aí, tá? TV de 50 polegadas. Eu pensei. O cara, a galera, claro, tá aqui no chat, ó, que tu tá com negócio de H. Lá no Chilema, lá no eixo, tá? Os pontos de 2.900, tava 2.490. Opa, o jacarezinho aí se inscreveu aí, mané. Provavelmente polinizão, né? Jacarezinho aí. Muito obrigado ao jacarezinho. Cara, das trevas. É, denúncia, viu? Eu tenho uma denúncia aqui desse canal. Ixi, denúncia. Porque denúncia. Denúncia. Cadê os emoticons desse canal, mano? O cara se inscreve e não ganha um emoticon, mano. Ah, mano, já é isso, mano. Não, antes dos emoticons, eu quero saber cadê os cupons de desconto do Manel aí na Samsung. Viu? A galera tá pedindo aqui, viu? A galera tá aqui pedindo, viu, Manel? Cadê os cupons de desconto de 50% ali na primeira compra? Cadê, Manel? Penal. Inclusive, ó, vamos começar aqui. Gente. Os contatos. Ó, toda quarta-feira a gente tá querendo fazer as lives do AsilaCast aqui na Twitch, né? Então vai ser toda quarta-feira a gente vai fazer os casts aqui na Twitch, né? Então já se inscreve aí, já segue aí, né? A gente na Twitch, twitch.com/azileitor. Também toda tem a Twitch quarta, do... Toda quarta-feira, é. Sem falta quando tiver. Não, não bota toda sem... quarta-feira não, mano. Sem falta quando tiver, toda quarta-feira. Oi, olha, o Mr. Anderson já apareceu aí, ó, se inscreveu com o Primezão também aí, ó. Então tem que ter toda quarta-feira. É porque na quarta-feira o RPG do PC, mano. Mas o RPG do PC pode ser transferido, né, para outro dia. Foi realocado, né? O PC já tá ficando famoso nas quarta-feiras, mano. Tem também a Twitch do Manel, né, Manel? Tem a twitch.tv/teolos, né? Vou colocar aí o link aí no chat aí pra vocês verem aí, ó. twitch.tv/teolos com 3 S, né, Manel? Denúncia que o canal do Manel, que não sabe mexer com Photoshop nem nada, tem emoticon. E o do Azila não tem, mano. O cara vai ter que resolver isso. Putaria, viu? Outra coisa também que eu quero avisar pra vocês, tá rolando vídeos lá no YouTube também, então já se inscreve lá no YouTube também, youtube.com/azileitor, então já se inscreve lá, né? Pra você acompanhar os nossos vídeos. Seguir também a gente no Instagram e no Twitter, @azileitor, né, em todas as redes sociais ali. E tá rolando umas postagens massa lá no Instagramzão ali. Teve a postagem lá das fusões. Foi massa. Teve uma lá que foi o Homem de Ferro com um soco na cara e dava o Vilela, né? Inteligência. Teve uma que foi o Tarantino menos dinheiro. Aí dá. Não, esse aí foi mó pai. Esse daí. Tarantino sem dinheiro, né? Você quer saber quem é o Tarantino sem dinheiro? Vai lá no Instagram. Instagram, @azileitor. Tarantino menos dinheiro foi foda. O Eder tá falando aqui, o André. Ó. Menos dinheiro, putaria. Então tá rolando todas essas postagens engraçadas lá no Instagram, né? Então vamos lá, Manel. Lotérica, Manel. Lotérica, né? O cara já chega macho. É, mas quem era pra estar fazendo esse ácido aqui era o meu irmão, o João. Esse bicho joga ali toda semana. Todo dia. No para todos, né, mano? Todo dia esse bicho tá lá na caixa. Fazendo uma... Eu vou te dizer, mano, que a minha sogra joga direto no jogo do bicho, né? Aí teve um dia que ela chegou assim e disse: ah, ganhei na milhar, não sei o quê. Joguei R$5 e ganhei 250. R$250. Jogou 5 milhões. O cara faz uma conta rápida de cabeça, né? Jogando aqui 2 anos, 700 dias vezes 5. O cara, esse investimento aí foi baixo. Mas a felicidade não é eterna, né? Porque a felicidade só é momentânea, né? Porque os 250 tá dando pra nada, mano. Hoje em dia. 250 Talvez quando ela começou a jogar, macho, 5 conto, talvez valesse mais do que os 250 hoje, mano. Macho, a minha cunhada é outra, mano. Ela chega assim, mas já faz bem uns 15 anos, mano, que eu conheço a minha esposa, mais de 15 anos. Que ela, toda a vida, mano, desde que eu conheço ela, ela diz a mesma coisa. Eu vou, quando eu ganhar na Mega Sena, vou comprar uma casa, não sei aonde. Eu acho que essa Mega Sena nunca chegou, mano. Já é isso, mano. Nunca ganhou. Cara, eu não vou até ver. Hoje. Já é igual a boca do Benchmark, isso aí. Quando a Mega Sena me... O pessoal tá dizendo aí no chat que tu veio pra queimar a filha do teu esposo, mano? A putaria, velho, que meu avô jogava direto também, velho. Ele jogava direto ali o jogo do bicho, mano. Aí, né, ele jogava sempre R$5, né, R$2 ali, pra ver se ganhava, né, 100 conto, né, 200 conto. E aumentando, né? Aí, mano, teve uma vez que ele arrumou uma briga lá com o cara do Para Todos, mano. É, eu não vou jogar mais com esse fela da puta, não, não sei o quê. Não vou jogar mais, não, não sei o quê. Aí a minha tia, assim, diz, rapaz, joga, rapaz, vai que tu ganha hoje. Hoje é o teu dia. O cara jogou a vida dele todo dia, não, porque hoje que ele brigou é que o dia que ele ia ganhar. Não, o cara não para... É isso que eu ia dizer, ó, do tipo... Não é. Putaria, velho. Meu irmão, é massa essa galera do jogo do bicho aí, mano. Que a galera, todos os números que ele vê na face da terra, ele lembra do número do bicho, entendeu? 40-31, bicho é galo, hein? E não, 72-10, bicho é galão, velho. Todos os números do planeta, o cara vai ser referido. O Manel mentindo, dizendo que não sabe os animais do jogo do bicho. Deixa de agar, Manel. Qual é o 12, Manel? Qual é o 12? Qual é o 12, Manel? 12. Sai lá, mano. Ah, quem é, Manel? 24 ali. Inclusive, esse apelido surgiu daí, né? 24 é o jogo do bicho. Surgiu, fala aí. Aí, ó. Avestruz, o 12 é o elefante. Do aí. Tu sabe que existe esse negócio dos sonhos, né, mano? Existe essa mística, né? Do jogo do bicho com os sonhos e tal, e premonições, né? Apocalipse, né? Existe isso. Ibaba, falando da vela lá, mas Ibaba. Sonhar com burra, porque vai ser gordo. Sonhar com cambeira, porque vai faltar o mesmo carro, é uma putaria doida, né? Ah, mas existe toda uma ciência, mano, por trás disso daí, mano. Inclusive aqui no Ceará, mano. Xa, olha o choro disso aqui, mano, olha, ó. Daqui a pouco tá aí na tua casa, mano. É, faltou só alguns meses. Existe toda uma ciência, mano, por trás dos sonhos. Ixi, me ajuda. Galera do chat aqui tá dizendo pra ligar a câmera do Jota aí, mano. Vou comprar misterioso. Uma câmera só pra participar, mano. Olha aí. Inclusive... Denúncia agora, denúncia. Denúncia. Muitos participantes desse cast já ganharam coisa, ganharam LX3000, venderam LX3000, disseram que quebraram, esse tipo de coisa. E aí poderia rolar, né, uma câmera pra mim, né? LX3000, é isso, mano. Existe uma ciência, mano, por trás desse negócio da lotérica, né, dos sonhos e tudo mais. Aí aqui no Ceará, mano, criaram a Loteria dos Sonhos, mano. Tem a Loteria dos Sonhos. Cara, a Loteria dos Sonhos era a coisa mais chata que tinha, macho, na infância, mano. Porque essa porra passava quase na hora dos desenhos, mas no lugar, aqui no Ceará, ao invés de passar desenho, ficava passando Loteria dos Sonhos, mano. É. Era chato pra caralho, mano. E antigamente era só 5, né? Era 5 prêmios, agora são 10, parece. Aí haja paciência, viu, cara? E eu ouvi falar, mano, que os caras estão querendo aumentar pra 15, viu? 15 sorteados. Caralho, mano, tá dando uma grana, viu, mano? O pessoal daqui tá em casa, a pouco vai ser só o dia todinho, né? Porra. Cara, aluga um canal só pra isso, né? O dia todo de foto do resultado. O foda, mano, porque é uma probabilidade muito gigantesca, mano. Porque vai do número... São 4 números, né? Então é uma sequência do número 0, 0, 0, 0, 0, 0, até aqui... o 9.999. Deixa eu só explicar o que é. Pra quem não é daqui do Ceará, mano, Loteria dos Sonhos é assim. São 10 prêmios, então você já começa a escolher o número tipo de 1 a 10, depois você escolhe mais 4 números. Aí você ganha, se você acertar os 5 números, na verdade, né? Que é um número que vai de 1 a 10, depois mais um número que vai de 0 a 9, você ganha 5 mil vezes o valor que você apostou. Não, só que tipo assim... tem que acertar nem a milhar não, mano, todinha, mano. Então, mas é que eu tô dizendo, além de você zero, acertar a milhar, se tu acertar, se a tua milhar, vamos supor que tu escolheu o segundo prêmio, se tua milhar der no primeiro prêmio, tu perde, tu não ganha não. Então, além de tu acertar a milhar, tu tem que acertar também qual o prêmio que ela vai cair, mano. Então, na verdade, não são 4 números, são 5, velho. Mas daí é que surgiu, quando o cara diz assim, bicho, o cara se lascou do primeiro ao décimo. É porque esse veio daí, né? É, porque são 10 paradas, né? Então o cara pode aposta aí 12 do primeiro ao décimo, entendeu? Do primeiro ao décimo. O cara detalhe só pro cara pôr, né? Do primeiro ao décimo. Detalhe que pra tu apostar teu número. Detalhe pra tu apostar pra assim. Pode apostar 12 reais, que nem o Manel falou, nos 10 prêmios, tu gasta 120 conto, velho. É. Só pra dar tentada. Só que é assim, né? O cara tem que escolher de 1 a 10, né? Vou escolher aqui o segundo prêmio. Aí tu tem que... Você tem que acertar, mano, um número de 0000 até 9.999. Fora em qual dos sorteios vai cair isso aí? Que é do 1 ao 10. Então, além de ser de 000999, o cara tem que acertar. Não, você vai dar esse número no quinto prêmio. Se der no sexto, você já se fudeu. Ei, aí, ó. O Alexandre ali disse que tem a... Em função do Play 5, do Ceará, 1 ao 100, valendo 50 pontos. Então a galera arrecadou 5 mil e sorteia um PS5 pra galera. Então, eu acho que estaria, porque esse negócio de rifa eu acho putaria demais, mano. Porque tem uma mulher da rua daqui de trás, assim, mano. Toda vida que eu passo pra comprar pão, mano, ela tá com a rifa. Ei, bota ponta aí na minha rifa. Ei, sim, o que é essa rifa aí, mano? Não, mano. É 1 quilo de arroz. Quanto é que é o ponto na rifa? R$3. Porra, mano, 1 quilo de arroz é R$2,50, mano. 1 quilo de arroz. Pô, baixar a rifa, o prêmio da rifa é 1 quilo de arroz. Só tem 1 quilo de arroz e o pato colocar um ponto é 3 contos, mas não é só pra ajudar, é pra não dizer que tá dando essa dinheiro. Mulher, essa mulher é viciada em jogo, negócio de bingo, baralho, dominó, essas putaria tudo aí. Aí ela fica inventando essas rifas, mano, umas rifas zona lixerocada, mano, da internet, aí é putaria demais. Acho, o que eu acho escroto, cara, é que tipo assim, não sei se vocês já chegaram a ver, mas tem gente agora, o cara no lugar de quando dá 5 anos, o cara compra um carro, 0. Aí quando dá 5 anos, no lugar do cara vender o carro, o cara faz uma rifa do carro, mano. Aí o cara bota cada ponta, tipo, R$250, mas o cara bota ponto suficiente pra ele comprar outro carro 0, mano. A gente tá ficando... tipo, acho que acontece, mano. Galera, ganha duas da mesma coisa que tá sortindo. Olha o rabo. Heinrich ali mandou uma rifa de 1 quilo de carne. Essa aí tá valendo o peso, né? 1 quilo de carne. E vale mais do que barras de ouro, né? Isso aí tá valendo. Segundo a pauta aqui do Samuel, mas ele diz que esse negócio de lotérica, mano, e apostas, mas tem uma mosca aqui voando, mano, frescando aqui, mano, no estúdio. Estúdio, né? No estúdio é ótimo. Segundo a pauta do Samuel, ele disse que esse negócio das lotéricas, mano, começou com os chineses em 205 a.C., mano. E eu acredito nisso aí mesmo, porque os chineses ali não iam dar essa moleza aí não, pros caras. Os caras já começaram com a lotérica zona, sendo que a onde se popularizou, mano, esse negócio de loteria, loterias estaduais, né, não sei o quê... Foi na Espanha, mano, porque esses bichos são altamente viciados, mano, em jogozão, qualquer tipo de jogo. Mano. O cara, o Manel chegar na Espanha assim, mano, sentar com o espanhol, ê, meu, bora jogar dominó, bora, mim. Espanhol vai dizendo, bora um baralhozinho. Valendo, aqui, ele bora, não vale mim. Embora, ele fala assim, valendo quanto, né? Putaria, mano, os espanhóis. Os espanhóis, qualquer coisa, mano. Jogo do bicho, baralho, dominó. Aquele jogo do copo que o cara fica mexendo assim com a bolinha embaixo. Mesmo quando o copo é transparente, né? Bota aí. E eu ainda digo que ainda tem cara que engana os outros, hein? Com o copo transparente, ainda assim. Viu? É, mano. Sim, mas aí, ô, Jorge. Se tu tá aqui na tua vida pacata de cidadão, de Fortaleza, Ceará, Brasil, aí tu chega, aí a tua mulher chega em casa e diz, vamos jogar na loteria amanhã, ou na loteria não, na América. Aí tu, vamos, não, nunca ganha, não é uma coisa que eu sonhei, mas iremos ganhar. Aí tu jogou e ganhou. Aí, o que tu ia fazer? Ixi, é logo pra mim? É, você é o convidado. Da noite. O cara já tá aparecendo. Cara, aquele gif do Simpson, é o cara entrando dentro do mapa, assim, ó. Não, o cara tem que ser mala, mano. O cara não ia desaparecer, não, mano. O cara ia continuar todos os contatos, mas aí o cara fica falando pro pessoal à distância, né? Fala assim, não, macho, eu tô aqui em isolamento, o cara lá nas Bahamas. É. O cara não ia ligar a câmera, né, nas lives. Igual agora, né? Pode ser que o cara tenha ganhado. É. Cara, se o cara só sumir e falar que nem o Neto, né? Aí fala assim, o Neto ganhou junto com o Jota. Não, aí inclusive, não dá pra saber. Será que o Neto ganhou? Teve um cara que ganhou aí na Mega da Virada, né? E o cara sumiu parir, na mesma época que o Neto sumiu também, hein, menino? Denúncia, hein? Bota logo a denúncia, vocês vão daqui. O melhor foi o cara que ganhou na Mega da Virada e sumiu antes que pegar o prêmio. Foi esse aí mesmo, mas esse bicho tá ligado que ele desapareceu depois, ele teve que entrar, ele tá na justiça aí dizendo que pra poder receber o dinheiro, mano. Porque ele tinha até massa pra receber e apareceu um mês depois. Não, e o prêmio, né, ele depois que vencesse, né, o prêmio que ele, né, tinha um prazo pra ele pegar, ele não foi, né. O prêmio ia pro Fiéis, né, ia todinho pro Fiéis, né. Como é, 200 e tanto, é? Uma caralhada de milhões, é isso aí. O Cláudio tá dizendo que foi uma mulher. Apostador não aparece e perde prêmio de... 162 bilhões na Mega da Virada. Eita, mano. Agora eu pergunto pra vocês, mano. O que, que vocês acham que tava acontecendo pra ela não ir pegar esse dinheiro, mano? Porque assim, eu se fosse chutar assim, ó, o que, que eu acho que aconteceu com ela? Mas ela começou a comemorar, mas só terminou quando ela apareceu. Não, eu acho que nem se tocou, mano. É o que mais acontece. A galera joga. Aí às vezes perde o prêmio, Macho, tu é doido, eu conheço gente, macho, que na Mega da Virada o cara, 1, 2, 3, feliz ano novo, aí o cara já tá no celular, macho, olhando pra ele, deixa eu ver que eu ganhei. Não, esquece, mano, tipo Tortolex, lá em casa a galera comprava Tortolex. Aí ele diz, ah, vamos bater aqui a cartela, não sei o quê. Aí, ah, menino, a cartela, pronto. Macho, eu aposto como quem conferia a cartela era o Júnior. Não, o Júnior não perdia uma. Mas eu, para minha mãe, tinha de nada, se ganhar, eles ligam para cá para a gente buscar. Eles ligam, mano? Da onde, meu? Liga igual o correio chama na porta, né? Exatamente. Sendo que aí o que aconteceu? Essa mulher aí, ela entrou na justiça justamente da alegando isso, entendeu? Que o menino lá não entrou em contato com ela, eu acho, né? Não. Quando eles ganham, eles entram em contato, né? Não, eles não entram o cara, em contato. O cara botou. O cara botou na réplica, né? Assim, tipo assim, ela botou na acusação. Não, acusação, não me ligaram. Aí o cara botou na réplica, mãe, cada um com seus problemas, né? Mandou de volta. Não, mas não tem não. Na mega, não tem cadastro, nem nada, não tem. Não tem como ligar nada. Agora aí do Totolec, do Tolec. Eu tô falando isso, mas porque eu fui jornalista, assim, entrou em contato com ele, né? O apostador, eu fui lá com o funcionário, não sei se é. Mas eu acho que não, eu acho em contato, mas é deixa o cara se fudendo lá. Não, macho. Cara, amiga, deixa pra lá. Quando a gente entrar em contato, eu sei que entra. O problema é que, como é a Mega Sena, não sei como entra em contato. Porque não é só aquela aposta que não tem nome de A Mega Sena, macho, é feita pela Caixa Econômica. A Caixa Econômica tem acesso ao CPF dela, velho. Pelo CPF, mano. Ela tem um cadastro no CPF dela, mano. Ela tem que declarar, por exemplo, imposto de renda, mano. Então, não, eu sei, mas eu tô dizendo, quando eu faço uma aposta, não é só o número. Teu CPF. Lá no momento da aposta, mano, do CPF. Eu nunca fiz a aposta. Eu sei que é assim, mano. Os caras. Então a responsabilidade deles é de entrar em contato mesmo, mano. Macho, eles deixam o cara esquecer, mano. Porque o dinheiro vai pro Fiéis, ó. O Fiéis aqui, ó. Vai pro Fiéis, né? Macho, aqui na matéria tem dizendo assim, mano, ó. Milhões em prêmios esquecidos todos os anos. Esquecer um prêmio da loteria é mais comum do que parece. Mais comum, mano. Olha aí. só me corrigindo aqui que a pessoa que... A parte financeira aqui da casa disse que não. Que você não coloca o CPF quando você faz a aposta. Eu acho que não coloca não, velho. Sei, tinha certeza. Eu fui na tua mão. Deixa teu telefone, né, mano? O WhatsApp lá com a caixa, né? Por isso é que eu tô dizendo. É. O Totolecão, que é daqui da região, né? Não sei se nos outros estados tem Totoleco parecido. Não sei se aqui tem. Aí lá no canhãozinho você põe seu nome e o seu número. Aí eles ligam pra você, entendeu? Eu tenho um canhãozinho. Todoleco eu conheço já a gente que ganhou o primeiro prêmio. Mas aí na loteria não. Na loteria você fala uma Mega Sena, só sai um papelzinho com os números que você escolheu. O Art of Alexandre, mano, tá dizendo aqui, ó. O tal do pique do banco... Pix do banco, né? Aí ele tá dizendo que tem esse aí de CPF não existe não, viu? Quando você tem que ir no banco. Aí, ixi, meu cara tá sabendo demais, hein? Acho que ele ganhou, viu? Acho que ele... Pergunta aí do Neto, né? Eles estão na Bahamas, né, os dois? Isso aí ia ser doideiro. O mesmo sofreu na loteria, aí ele ganhou na hora ali, né? Ele comendo ali o sorteio, é, fica certo. Ah, e aí, na hora, ganhou, e ao vivo ele se demitiu, ó. Falando shit. Nossa, bora. Isso aí, mano, me lembra o episódio do Um Maluco no Pedaço, mano, em que o Jazz e o Will e o Carlton, mano, faz uma putaria lá com o Jeffrey, né, e trocam o bilhete premiado dele por um bilhete que foi do sorteio anterior. Aí eles pegaram a fita gravada. Ei, Jeffrey, sorteio da loteca, mano. Aí botaram lá o prêmio, o VHS gravado, né? Um bilhete que entregaram pra ele. Aí ele conferindo lá os números, aí, ganhei, não sei o que, porra. Aí quebrando a casa todinha, tomando ali o vinho. Aí, é, mas não sei o que. Agora todo mundo se lascado. Não fiz uma pegadinha dessa não, mano, contigo aí. No The Office não tem um episódio que o pessoal o pessoal das entregas lá ganha, mano, o pessoal do depósito. Aí ganha com o aniversário de um cara que não jogou, mano. Como é? Putaria demais. Putaria. Imagina aí a situação, mano. O Manel, ele fala, eu falo pro Manel assim, ei, Manel, me diz aí uns números da Mega aí. Aí o Manel vai e fala, mano. É, isso aí não vai dar em nada não, não sei o quê. Foi falha aí, Manel. O Manel fala, aí eu jogo. Aí eu ganho, mano, o prêmio. Aí o Manel, porra, mano, não sei o quê. Falou, Manel, cara, assim. Ei, menino, olhou pra mim, dá uma ponta aí. Falou. A puta é isso daí, né? Dá uma ponta aí. O cara ganhando, mano. O cara ganhar, mano. A primeira coisa que os amigos falam é, ei, mano, eu quero 1 milhão, viu? 1 milhão. Como se não fosse nada, né, macho? Eu quero só 1 milhão aí. É, mas 1 milhão pra ganhar, pra quem ganhou 200, você toca 1 milhão, é nada. É, eu digo que é... Já é 0,5%. Isso aí compraria, mas eu arraso isso pra galera. 5% não, né? Não é que eu vá contando, mas é 2,5%. Não que alguém esteja contando. Eu nem jogo, certo? Mas no dia que eu ganhar. Joga, não, olha. No dia que eu ganhar na Mega Sena, sem não, jogar. Não, se tiver um joga na Mega Sena, agora Totoleque, bicho. Eu dou 1 milhão. Loteria dos sonhos. Eu dou 1 milhão pra galera. No. Como é? No. Naquele lá que roda, mano. Do Las Vegas lá. Como é que. Roleto. Joel, se tu ganhasse 100 milhões, Shima. Eu daria. Já diminuiu o prêmio? Já diminuiu o prêmio? Era 200, já 100. Não, é porque 200 é muito, realmente. Dá um apontamento. Não, vamos. O cara, macho, porque olá. Esses prêmios. Peraí, mano, 100 milhões é muito mais ainda. Os caras estão tudo emocionados, né? O cara falou em 100 milhões. Vixe, é, mano, todo mundo acabou de perder 100 milhões, macho. Do nada. Tava todo mundo ganhando 200 milhões. Se tu ganhasse 100 milhões, Joel, tu daria 1 milhão pra galera ou não daria? Macho, o cara. Pra galera é 1 milhão pra cada, né? 1 milhão pra distribuir, não. É 1 milhão pra cada. Tu escolhe 5 pessoas, 5 amigos. Tu escolhe areia. O cara tem que fazer as contas, bicho. Não, tem que ser. Deixa eu fazer a minha conta primeiro pra ver se eu daria. Por quê, mano? É amigo demais, mano. Não, eu não vou nem entrar nos amigos, não. O cara fala assim, ó, porque, é porque assim, ó, entende-se, por isso aí que o Manel tá falando, que primeiro o cara vai ajudar a família, né, Manel? É. Depois. Não, os amigos. Não, peraí, não. O cara ganhou. Vamos organizar, né? Vamos organizar os pensamentos aí. Não, mas eu digo assim, ó. Fora os 5 amigos, tu não ia ajudar tua família, não, Manel? Porque dependendo da quantidade. Então, eu tô falando assim, ó. Porque, ó, presta atenção. Mas dependendo da quantidade, mano. Não vai dar, não. Vai dar, não. Ah, mas depende. De tio, ó, de tio. Deixa eu dizer. Os caras tão emocionados. Não, deixa eu só te interromper pra ter uma coisa. O cara esse nem ganhou o prêmio e já tá gerando brilho. Eu ia dizer que esse negócio de ajudar a família tem um parente bem grande, porque eu tenho um tio meu que tentou te tomar a minha casa da minha família, entendeu? Não, eu conheço a sua história aí, mano. Eu tô contando na live, mano. É, toda pinta, entendeu? Tem um parente bem grande, assim. Não, mas eu tô dizendo assim, ó, por exemplo, minha família é toda de boa, não tem problema com ninguém. Mas aí, de tio, só de tio eu tenho 11. Primo, aí eu tenho uns 40 e lá vai cacetada, mano. Então, tipo assim, se eu for dar 1 milhão pra cada um, mano, acabou o prêmio, porra. Não, mas aí é o tipo da coisa que você faz por família, já vai mais por pinta, entendeu? Macho, agora, o cara vai fazer essa divisão aí, mano. Aí fora que se o cara ganhar, tem que ajudar a família da mulher, né? Aí, só tio da mulher aí também. Não, eu acho que eu gostaria de ajudar uma galera. Aí lascou. Tipo assim, se eu der 1 milhão pra cada um aí, deve sobrar, acho que 2 milhões pra mim, no máximo. Não, é. E fora isso, mano, na hora que tu der o dinheiro pra galera da família, vai dar mais ou menos assim uns 3 meses, mano. A galera vai querer mais, mano. Não, porque tu tem... A bola do dinheiro. Acha que tu, tipo assim, não, é obrigação dar esse dinheiro, obrigação. Tu ainda tem aí, viu? Se eu ganhasse na loteria, falando nessa parte de ajudar a família, né? Se eu ganhasse na loteria, eu não dava 1 milhão pra cada um, não. Eu dava 50 mil por família, 50 mil por família. Aí fala assim, ah, pra que isso? O cara deixava ali 1 milhão separado. O cara deixava ali, ó, 1 milhão separado por família. Aí daria o quê? Daria 15 milhões, 20 milhões. O cara deixava guardado. Esse dinheiro era da reserva da família. Sabe que alguém viesse de dinheiro emprestado? O cara dava aquele migué, dava fazer uma hora, fazer um tempo. Aí o cara dava mais 50 mil pro cara. Aí tá dando... Aí o cara ia dando aos poucos, lá. Eu tenho certeza, tipo mano. Não, vai ter que ser por família mesmo, né? Tem um tio meu que o bicho é gaiato. Ele tem uns 6 filhos. Macho, eu tenho certeza que ele ia dizer, mas rapaz, mano, dá aí mais dinheiro ali porque eu tenho mais filho. Ora, porra mesmo. Puta que pariu, mano. Sem nem perigo isso acontecer. Ué, mano? Filho, né? Minha família é muito grande, eu tenho que levar mais ali. Ora, mano, foi tu que quis fazer os filhos aí tudinho, bichão. Ora, porra mesmo. Vai levar só os 50 mil mesmo. Bora. Sai da minha frente. Quero mandar um. Não, o cara só fala assim. Na frente, o cara fala assim, ó. Ixi, então não dá não, 50 mil dá não. Então fica pra próxima. Só dá pra frente, ó. Macho, a putaria, mano, 100 milhões, né? O cara tá ganhando 100 milhões aí, né? Na mega aí. Macho, aí tem o quê, mano? Vamos contar aqui os amigos, né, Manel? Manel ganhou 100 milhões. Não, é como eu tô dizendo, macho. Eu acho que eu sou aqui. Não. Vamos fazer as contas, ver que se dá. O cara escolhe 10 amigos. Aí os outros. Mano. Ah, é isso aí. Vai ser a listinha das trevas. Tu não vai dar pro Adonis, não, mano? Já eu acho que eu não tenho nem 10 amigos se eu contar, mano. Aí, mais, hein? Desconsiderou uma galera aí. Ah, meu círculo de amizade é pequeno, macho. Os próximos aqui, ó. Eu falei, eu mesmo, ó. Meus amigos, eu, né? Cara altamente solitário, né? Dentro do quarto do carro. Olha, aí, vai mano. Ter o Joel, o Neto, o Fernando, o Adonis. Eita, tá esquecendo os amigos. Tá vendo que agora eu vou dizer o seguinte, ó. Tu tá ligado que essa lista é extremamente importante, né? Porque agora, quem não entrar nela, automaticamente não é amigo. Não, mas eu tô dizendo que a gente conhece pessoalmente, entendeu? Vai ter o PC. PC. Sim, quem Isaías. Sim. Aí não, aí o Jota. O Jota. Não, Isaías não conta, porque o Isaías eu nunca nem mais vi. É o Vitor, o Vitor. Ei, peraí, que eu tenho uma pausa. Neto. Eu sou notícias do Isaías, viu? Ixi! Denúncia! Valeu, o Neto não falei, não, já, o Neto. Falei. Tinha falado. Neto, estamos em 7, é? 7 com o Vitor. Aí, peraí. O Manel tá escolhendo, hein? Não, tô escolhendo, eu tô tentando lembrar o nome do povo, mano. O Bala. Já foi 7 milhões, já, mano. Sim, mano. Tá ligado? Pra cada nome que tu escolhe, tu perde 1 milhão, né? Samuel. Aí tem o Jackson Jr. Começa a contar a tua família agora. Foi 9 milhões, falta só um, quem é o último? Ei, mano, tu não vai dar pro Franco, não, mano, já bem isso aí. Franco, cabeça, pronto, do cabeça, quase não esqueço do cabeça. E o Beto Love, mano? Não, não dá pro vai não, bicho, Betinho, olha aí, Beto, já né? Vai ser 11 milhões aí, ó, tá aumentando. Já. E o Norberto? Norberto. E os filhos do Norberto? 3. Os filhos do Norberto, que é 3 ali. Foi 4 milhões a mais aí. Já pensou, hein, com o cara ganhar 1 milhão, vai ficar lá no topé dele, lá dá 1 milhão de você, cara. Aí o cara tá dizendo aqui, mano, que o Manel ia te chamar de filhinho. Meu filho, Manel, não sei. Certeza que o Manel ia entrar lá no Norberto dançando Michael Jackson. com a luvazinha, ó. Ele ia se levantar assim, ó, com a mão no bolso aqui, ó. Na hora que o Manel tivesse a mão no bolso aqui, ó, aí ia ser a luvinha branca do Michael. Mas o canto que eu dancei, o Michael Jackson foi lá no bicho. A galera tá dizendo que Hip Samuel, ele não ganhou 1 milhão. Acontece, pai, na hora que falou. Mas enfim, cada vez que isso no chão é incluir 10 amigos próximos. Agora eu quero. Denúncia, viu? Agora, ó. Denúncia, ó. Que o Manel deu dinheiro pra Adonis, mas não deu pro Cheetos e nem deu pro Contra. É putaria, mano. Macho, mas eu faria uma caridadezinha maior, mano. Pro PC eu daria 2 milhões ali, mano. Que o PC. Pobre aí do PC. O PC merece. O PC ele merece. O PC, e ainda aí não, existe o Pinocchio, mano. Eu não vou ganhar os 2 milhões, não, mas também. É isso. O seu papel, eu tô perguntando pelo seu papel, entendeu? O seu papel é o Vitor, mano. O Vitor já ganhou também. Mas aí, ó, por exemplo, quando eu estabeleço, o cara ajudou a galerinha e tal, né? Mas a nossa forma, seu... entendeu? Aí eu conheço os conhecidos, tá entendendo? Se eu for contar com os conhecidos que é do bairro aqui, aí não tem condição. Eu tenho certeza, mas. Se o Manel ganhasse 100 milhões, mano, na Mega Sena, mano, no outro dia, mano, tava lá o Lulu e o André na casa dele, mano. Manel, uou! Manel! E o Manel lá nas ilhas Caimã, né? Nessas ilhas. O cara esconde dinheiro, né? Mas nesse dia aí eu ia fechar o portão preto, não, macho? Tua mulher tá aí não, Manel. Tá lá no quarto. Macho, cara, não tem como não, macho. Imagina o cara ganhar, macho. Qual foi o último prêmio aí da Mega da Virada? 162 bilhões, né, mano? Macho, imagina o cara ganhando, mano. 162 bilhões, macho. Tu já parou pra pensar que quando o cara pensa assim, né? Se eu ganhasse, eu ia vir daqui, assim, eu ia perceber. Tu tem noção do peso que essa frase tem, mano? Rapaz, não vai pensar nisso. Tu tá com 200 milhões na conta, aí tu tem que comprar um carro mais ou menos, um apartamentozinho pra vencer. Não para dizer que tá com os bilhões na conta, mano. Manel! Manel. Eu comprava um no outro dia. Tu já viu a história do pessoal que ganhou a loteria e ficou pobre de novo, mano? É o cara que pensa igual a tu, mano. O cara falou assim, mano, comprei um carrão, saí no carrão e acabou a gasolina, o cara no lugar de encher a gasolina foi lá e comprou outro carro, mano. Mas isso aí é. O cara vai botar R$10 de 10 litros de gasolina e dá R$1.000. Mas tem um outro doido que já ganhou na Mega Sena, não sei o quê, aí foi morar num hotel no último andar, hotelzão 5 estrelas, 10 estrelas, sei lá, pagando a diária todo dia. Aí aguentou, sei lá, uma boa posição morando lá, entendeu? Aí acabou o doido todo mundo. Eu acho que faltaria, mano. É porque a Mega Sena, né? Mega da Virada, não pode falar o nome do ganhador, né? Nem o endereço, não, né? Do cara, mano. Porque senão, né? Motivos óbvios, né? Máfia vai atrás do cara. Mas só, mano, que na época da Telecena do Silvio Santos, mano. Ele falava, era o endereço, a região e o nome da pessoa. Também não era, mas não era cento e lá vai caralhada de milhões, macho. Era, sei lá, 500 mil. Era, mas mesmo assim, mas ele falava, ó, quem ganhou foi o José Vasconcelos de Campina Grande, que mora na rua tal, hein? Falou, galera! Não rua não, mas ele tela, ganhou outro sim. O bichinho, né? Tá aqui, ó. Vão atrás dele, galera. Quebre as pernas dele, né? Apertasse o pause ali, pronto. Dá pra dar uma faturinha. E quando tinha aquele robozinho que dava os 25 pontos, aí Silvio Santos, chega de tirar a bola, já fizeram 25 pontos. Chega de tirar a bola. Chega de tirar bolas. Chega de tirar bolas. Macha, o Silvio Santos é faria demais, né? Silvio Santos agora... ali, mancha, ele tinha uma equipe de matemáticos que fazia todo o esquema, mano, do negócio da telecena, mano. É doido. E ele falava, viu isso daí, pô? Nossa, equipe de matemáticos, não sei o que. Tá pensando um jeito, está maquinando um jeito de roubar vocês passadamente, né? O Rean Doctor, que falou, momento denúncia. Revelada a identidade do senhor papel. Putaria. O outro falou aqui que o Manel ia fretar um 747 só pra ele. Macho, o Samuel botou aqui, macho. Aqui a gente tem os prêmios, mano. De... O máximo que eu acho que eu vi, mano, foi 329 milhões, macho, eu acho. Na prêmio dessas mega da virada, né? Mega cena assim, né? E tal. Acho que foi o maior que teve aqui no Brasil. Só que tem premiações, mano, lá nos Estados Unidos, mano. Por exemplo, tem um aqui da Powerball, mano, que é 1,5 bilhão, mano, de dólares, mano. Essa, mano. É, mano. Um bilhão? Um bilhão eu comprava uma ilha. Eu comprava. Sim, de acho boa. Um bilhão. Comprava uma ilha. Um bilhão é putaria, viu? Comprava uma ilha, eu morava numa ilha. Como é que pode, macho? Um bilhão, isso é tipo uma merda. Ei, só que o maior putaria, macho, é porque uma porrada de gente ganhou, macho, esse prêmio aí, mano. Foi em 2016 que tava em um bilhão. Aí os Tipo aquele todo poderoso, né? Que todo dia o pessoal fala, né, mal, ganha um dinheiro aí, tá pra chegar, o cara ganha tipo 200 dólares, né? Que é todo mundo que entrou pra ganhar na Mega Sena ganhou. Agora, esse daqui. Esse todo poderoso ia pegar, ele botou sim pra todo mundo. Não. Agora tem um aqui, mano, que foi em 2018, mas. Que esse aqui o cara ganhou sozinho, mas foi na Mega Millions lá nos Estados Unidos. O cara levou, mano, sozinho, Manel. 1,6 bilhão, mano, sozinho. Sozinho é foda, mano. Sozinho é foda. Meses, anos depois descobriu que ele era o rapaz da tênis lá. Não, o cara vê assim, mas 1,6 bilhão é muita coisa pra gente, né, e tudo. Dá pra viver minha vida mais sossegada, com tranquilidade, né? Mas o cara vê, mano. É, mas... Né? Eu tô passando necessidade. 35 mil. É um voto... 36 mil? É um voto de pobreza, né? O cara falando, né? Eu tava vendo uma entrevista, mano, daquele Eike Batista, foi presão, né? Presão, né, meu bicho? Esse bicho, mano, o Jô Soares, mano, ele falou assim, mano, não, porque a gente tá fazendo investimento aí de 40 bilhões, vixe Maria, mano, 40 bilhões, mano. O cara vê, mano, esses caras que são mais ricos assim, mano. Essa fortuna dos caras, mano, é da casa dos bilhões, mano. O cara tem, sei lá, mano, 100 bilhões em fortuna. Mas aí que tá, mano. Doido. Assim, esse cara fala que foi feito esse investimento não é só dele, é da empresa, mano. Que tem uma porrada de gente que também tem uma fatia desse dinheiro, mano. Isso, né? É, entendeu? Tipo, você fala assim, ah, é muito dinheiro. Cara, um bilhão Até pra um cara rico é dinheiro pra caralho, mano. Tipo assim, se você não tá naquele 1% de pessoas ricas do mundo, 1 bilhão é dinheiro pra caralho pra você. Você pode estar ali nos 2%, 1 bilhão ainda é muito dinheiro. E aí, mas tipo, eu tava vendo esses caras assim que compram time de futebol, né, e tudo. Time de futebol americano. É tudo nessa casa assim, mano. Ah, o time, eu vou comprar um time de futebol. O cara ganhou na Mega Sena aí, né? Vou comprar o... Flamengo. Flamengo, quanto é que tá valendo? 10 bilhões, compra aí. Cara, ixi, aí não dá, mas aí acabou com o sonho, né? Acho, mas... Comprar time de futebol. Né? Flamengo, se tu pechinchar, tu leva por 2, mano. O bicho tá cheio de multa, cheio de dívida pra pagar, mano. O cara só daquela putaria. Recuperação de crédito. É, mano, só daquela putaria lá do Ninho, sei lá, putaria que pariu lá. Que teve lá as mortes das crianças, macho. Os caras tão pagando dinheiro pra caralho, mano. Perguntaram aqui, Manel, ó, quanto é que tá valendo o vozão, Manel? O Manel ganhou 100 milhões aí. Ele quer comprar o vozão. Quanto é que tá valendo, ele, Manel? Ele compra o vozão e o leão, né? É, o Manel monopoliza o esporte no estado, né? Monopoliza não, que ainda tem o ferrinho. Quanto é que tem, Manel? Ceará Esporte Clube em valor. Vamos ver aqui, Manel. Não é, mano? Aí não tem, ó. Só tem jogadores aleatórios, Manel, ó. Dá não, Manel. É porque o jogador vale mais que o time, mano. Pesquisa aí, Manel. Quanto é que tá valendo aí o Cearazão e o Fortaleza? Vê qual que tá pra tu comprar, Manel. Ah, mas tá aí um pouco que eu nunca pensei em time, eu acho. Pensou não, Manel? Investimento ali e tudo. Não. O valor é daqui, ó. Ah, não, mas tem só os jogadores, né? Apareceu aqui no site aqui, foi Pelé. Transfermarkt. Aí tem só o nome dos jogadores, né? É massa que tem assim, idade 27,67, mano. A idade 27,67, mano. O que é o 67, mano? Que porra de idade é essa, mano? O que é o 67, mano? Agora, mas Manel, o cara compra o time somando todos os jogadores que tem dele, velho. Acho que é o... sei lá, mano. Aqui no Brasil, os caras não compram time, mano. Não é igual nos Estados Unidos, não. Porque nos Estados Unidos o time é como se fosse uma empresa, né? Aqui no Brasil, eu achei uma putaria da porra, mas o time, por exemplo, assim, ó. É como se fosse uma empresa, mano, normal. Só que aqui no Brasil não é, macho. É uma putaria, macho, aqui. Eu não sei como é que é direito, não. Mas eu sei que, por exemplo, assim, se tu quiser comprar o time, não depende só de uma pessoa vender, não depende só de você ter a maioria das ações. Então tem umas putarias por trás, né? Não ficou muito fácil, não. E o Manel... O Ricardinho aqui, ó. Aqui tem top saída, top centrados. Aí tem o nome do Steven Mendonça. Aí tem 600 mil. Aí tem o Ricardinho. Custo zero. Ixi, dá pra comprar, mano. D2, né? D2. Esse aí dá pra comprar, mano. Zero. Dá pra comprar, mano. Aí, o Ricardinho aí. Compra aí, mano. Compra aí. Imagina o Ricardinho, mano, acordando amanhã, aí é na caixa de e-mail dele, né, no Gmail, alguém comprou você aí, Manel comprou o seu passe de jogos, aí eu falo, porra, o Manel investiu em mim, aí valor zero, baitou. Ainda contrata o cara pra fazer serviço de diária, né, o cara vai fazer limpeza. Vai mudar os móveis de um canto pro outro. Né? Bateu, o Manelzão todo escrotão. Acabando com o sonho ali da carreira do cara, do jogador. Mas assim, o que o cara faria na primeira é difícil responder. Aí só vamos simplificar a pergunta. Qual é a primeira coisa que tu faria, Joel? Primeira coisa. Eu soube hoje de manhã que ganhou. É a primeira coisa que eu faria, o quê? Quanto? 300 milhões. Não, 100 milhões. É que 100 milhões, assim, ó. Se o cara ganha 100 milhões, o cara faz uma coisa. Se o cara ganha 1,6 bilhão, o cara faz outro completamente diferente. É verdade. Depois eu tô ganhando 100 milhões, eu botei a meta, né? Aqui, estabeleci a meta. Aí, qual é a primeira coisa que tu faria? Acho, eu. Mas o Joel vai responder. O Joel vai responder depois do J, depois eu. Vai. Macho, eu não sei o que é que eu faria, mas eu conheço alguém que eu sei o que é que ele faria. Essa pessoa, que o nome dele começa com N e termina com Eto. Esse bicho, meu, ele dizia que ele compraria o prédio da frente ali de onde ele trabalha, mandaria derrubar onde... esse prédio e construiria uma estátua de um cotoco gigante, mas apontada pro trabalho dele. Puta, né? Agora que eu me entendi a estátua dele. Eu não sabia dessa parede. Eu digo que isso, cara, é uma tática massa, viu? Aí fazer. O cara gosta, viu, do lugar que trabalha. Aí amou a profissão. Eu tô, Joel. Não, pô, volta o Joel, não respondeu o Joel, falou do Neto, mano. Ele não sabe, hein? Nem sei, mano, nem sei o que é que eu faria, mano. Um bilhão, Não, um bilhão, mano. Ali. 100 mil. Ah, 100 mil, mano. Não dá nem pro cara fazer nada, mano, com 100 mil. Começa com 100 mil, depois tu fala de 1 milhão. Não, vai, mano, 100 milhões. Milhões. 100 milhões. É, 100, começa com 100 milhões, depois tu fala que ganha 1 bilhão. Imagina o cara abrindo assim a conta. Saldo para bancário, disponível para saco. 100 milhões. Tu é doido, mano. É, mas 100 milhões eu só tive com o Rádio Carvalho. A primeira coisa que o cara ia fazer, né, com certeza, era deixar. E só no servidor dinheiro... pirata, né, Manel? No servidor original nunca teve. A primeira coisa que eu tenho certeza que o cara ia fazer era deixar uma porcentagem bem gordinha junto ao imposto de renda, né? É a primeira coisa que o cara vai ter que fazer. Aí, se eu não me engano, é 15%. É que, se eu não me engano, é 15% de imposto de renda. 15%, mano? Se eu não me engano, é doido, mano. É 15 aí ou vai, é 20? Mas eu acho vai que ter é que diminuir os amigos aí, viu, mano? Acho que não vai dar por 1 milhão, não. Pra cá. Ei, mas agora, se tu parar pra pensar, mano, é engraçado, né? A gente olha assim os famosos, sonecando imposto, né? O cara diz, macho, o cara tem tanto dinheiro ficar sonecando imposto, mas como é que pode? Mas parando para pensar, quando você vai, né, ter relação ao dinheiro de verdade, macho, é revoltante. O cara tá tanto dinheiro para existir numa égua, macho, político, né? Não. Macho, eu acho que... Se o cara ganha mais de 4,5, não, 4 e... É 4,600 e pouco. O cara deixa 27% e meio, mano. Caralho. 27% e meio, mano. A cada real que tu ganha, o governo ganha 27 centavos. Ei, mas, vai, eu acho que eu faria uma viagem zona doideira. Se bem que pode ser que o avião caia, né? O cara se fudeu, perdeu ali o prêmio. Aí o cara todo com medo de vender, se não morrer, aí tu pode gastar o dinheiro, né? Eu acho que eu faria uma viagenzinha pro Japão ali, pro cara conhecer o Japão ali. Seria massa. Bom, só ia pro Japão. Só o cara ia pro outro lado do mundo, né? Mas de boa, né? Tem pra tua família e tá, tal, de boa, né? Com medo do avião cair. Mas... Pois vai, João. Primeiro de tudo, ia ajudar os amigos e a família. Falar assim, não, você ia dar 50 mil pra cada um, eu mudei de ideia. Eu ia fazer tipo assim, como se fosse o Domingão, né? Do Faustão. Não, o Domingão do Faustão. Cara, as Olimpíadas. As Olimpíadas do Faustão. Cara, tinha que se esforçar pra ganhar o dinheiro, mano. Aí o cara lançou o canal do YouTube e já era uma ponte de renda. Eu também faria isso aí, mas essa ideia é massa. Ai, Deus. O cara contratava ali o, sei lá, o André Marques de apresentador, né? Vai lá, menino! Vai. Aí eu ajudei a família, né? Já, tá? Falei a parte de ajudar, né? Tem que ajudar o próximo. Aí eu mesmo, assim... Família mim, é o quê, mano? Família é o quê? Pai e mãe? Tipo... Não, pai e mãe não conta, porra. Isso aí, assim, já os, vem os junto. Os parentes, né? A família não, os parentes, né? Agregados, né? Os agregados, tudo podia competir. Fazer inscrição semanal lá, quem queria competir. O cara fazer o canal do YouTube pra gerar uma renda, né? Pelo menos. Não, mas eu mesmo, cara. Eu, eu acho assim, que no começo, né, tal, antes de demonstrar que eu tinha dinheiro e tal, eu ia sumindo. E aos poucos cortando os alas com o pessoal, ia se afastando. Estilo Neto. Eu ia falar, tipo assim, duas vezes na semana, uma vez na semana depois falar de vez em quando no grupo, só comentava uma coisa de anime. Até um ponto, mas que o cara já tivesse organizado pra ter um passaporte, pra ter lugar, alugado num lugar no exterior e tal, macho, e eu ia morar no Japão. Não tem perigo, não tem canto no mundo. Eu ia morar no Japão, mano. Falava assim, não, mas tu não pode morar no Japão assim de graça. Eu começava uma empresa lá, mano. Eu investia, sei lá, 50 milhões, mas eu criava uma empresa, né? Lá. Empresa ia plantar arroz, mano. Arroz, ó. O cara comprava ações da Konami, mano. Aí falava só pra ela parar de produzir Resident Evil. É pra falar pra mim desta porra que já presta baixo. Sim, entendi. Então, já. Então, tirando essa parte de que é da burocracia, né? Que é fazer passaporte, blá blá blá. Primeira coisa que ele ia fazer também seria viajar pro Japão, né? Também. Tirando essa, todo esse vai e volta, né? Que a vida tem que nos obrigar. O João ia também fugir pro Japão. Eu tô falando, tem que ser igual o Dwight, né? Que ele fala assim, não, eu marco com ela no Canadá e eu vou pro Texas, né? Macho, e eu tenho certeza que a gente tá falando de viagem pro Japão aqui no Discord. Macho, amanhã a gente vai estar recebendo ofertas de viagem pro Japão no Instagram. Pode contar aí. deixa eu contar aqui um segredo pra vocês. De verdade mesmo, eu já sei pra onde é que eu vou no Japão. Eu tenho um mapa aqui, comecei a fazer um mapa, mas dos pontos turísticos que eu quero visitar, mas tem quais lugares mais importantes. Não é quando eu ganhar, não, mas é a viagem que eu planejo fazer, cara. Se eu ganhasse, eu ia morar, mano. Morar é diferente de visitar, eu ia morar lá, ia morar. Como o Alexandre aqui falou, que viajar pro Japão é tão caro assim, então, não é que seja caro, é possível, né? Cara, é assim, viajar pro Japão, deixa eu dizer, pra tu viajar pro Japão hoje, se tu for na baixa estação, assim, não, se tu for olhar agora, vai dar um preço diferente, porque a gente tá na pandemia e a pandemia tá tudo mais barato. Se tu for agora na pandemia, tu não consegue entrar no Japão, porque o Japão tá fechado, mas eles estão vendendo passagem mais ou menos com um preço de 5, 6 mil reais por pessoa. Então, tipo assim, tu ia ter que ter o dia da passagem, né, obviamente, e além do dia da passagem, tu tem que ter o dinheiro pra ficar lá. Pra tu poder ficar lá, em média, 15 dias, tu precisa de uns 5 mil dólares. Dá uns 25 mil reais. É, fala assim, não, mas se o cara for assim, economizando mesmo, muito econômico, o cara consegue ficar com 2 mil dólares, dá bem uns 300 mil reais. Não, mano, 5 mil dólares dá 25 mil reais. Não, ele disse 5 mil dólares. É, mas aí que tá. Aí, tipo assim, se o cara for muito econômico, economizar mesmo com 2 mil ali, 2 mil dólares, o cara consegue ir. 2 mil dólares são 10 mil reais ainda, cara. Aí você bota 10 mil reais mais ainda o dinheiro da passagem. Atualmente sai 15 mil. Só que em épocas normais, para ir pro Japão, a passagem normalmente custa 8 mil reais até 100 mil reais, dependendo da classe que tu for, né? Eita. Mas o lugar mais barato é que tu. Tá ligado que é uma moeda de lá, mas barato é mais que a deles, né? Macho, Manel, mas aí onde, tu pega, mano? O custo de... É porque o Manel, macho, é assim, tá vivendo um tempo atrás. Um tempo atrás, realmente, o iene era muito desvalorizado. Hoje em dia, se for olhar o iene, ele é desvalorizado comparado à nossa moeda. Sendo que, tipo assim, o custo de vida lá é muito mais baixo do que o nosso. E a nossa moeda, hoje em dia, tá muito desvalorizada. Então, tipo assim, pra ir pra lá é muito caro. Não é caro, não deixa de ser, que lá na puta que pariu. Mas eu tô dizendo assim, se você viajar... Não, macho, mas isso é óbvio. Se você tá indo, é porque tá falando assim, país. Não, né? É porque tá falando que lá é mais desvalorizada. Só que não é, é porque a diferença do valor é tipo assim: a cada 100 ienes dele é como se fosse equivalente a 3 reais nossos, mais ou menos. Tá entendendo? Aí tu fala assim: isso vai desvalorizar? Não é, porque com 6 reais aqui tu compra uma Coca-Cola no show, por exemplo. Lá uma latinha de Coca-Cola é 100 ienes, mano. Acho que eu comprava, mano. Se eu ganhasse 100 milhões, eu ia pro Japão. Mas se eu ganhasse o prêmio lá dos Estados Unidos, mano, que é 1,6 bilhão, acho, eu ia pro Japão, contratava um trio elétrico lá pra Tóquio e ficava andando nas ruas de Tóquio, mano, assim, tudo neon, né, assim, pau. E o cara cantando lá, é pra ser feliz, eu tô no ato, beleza. Não, mas peraí, ó. Não, mas os japoneses assim... lá, tudo tipo, porra, é essa? É questão de lógica, mas se tu vai pra um país que a tua moeda é mais valorizada que a deles, vai sair mais barato pra ti. Não é. Não que moeda... lá, não é, mas não porque... que lá seja mais caro. Não é isso que eu tô falando, é porque lá não é que a moeda... Baixo. É isso que você não tá entendendo. A moeda deles não é desvalorizada. A proporção da moeda é que é diferente da nossa, entendeu? É. Tipo assim, 100 ienes. Lá em centavos, né? Lá em centavos. É como se lá o dinheiro fosse contado em centavos, não deve ser contado em reais, entendeu? É como se fosse isso. Aí tu vai comprar um apartamento, uma piscina, mano. Não importa, macho. Se eu tenho 10 mil, reais aqui... Deixa eu falar do jeito que tu vai entender. Não, é porque você não tá entendendo. Vou lhe explicar o que você vai entender. Pera aí, não tá errado. Deixa eu lhe falar. Quanto é que você ganha? Quanto é que é o salário mínimo aqui no Brasil? Ixi, Maria. Mil conto. O Manel tá chorando. Pronto, mil conto. Lá não tem essa questão de salário mínimo, mas tipo assim, o mínimo que você ganha lá por hora é de 100 a 120 ienes, certo? Quando você converte essas horas em horas trabalhadas no final do mês, quanto vai converter para reais, isso dá tipo assim, 8, 7 mil reais, entendeu? Aí eu te pergunto, quem ganha mais? O cara que ganha mil reais, cara, ou que ganha 100 ienes por hora? Certo, eles ganham mais. É, exatamente, então o dinheiro deles vale mais. Mas isso não importa, Jota. Não importa isso aí. Não importa, mano. Deixa eu explicar que você vai entender. Eu estou aqui com 10 mil reais. Se eu for para os Estados Unidos, 10 mil reais vai ser bem 2 mil dólares, por exemplo. O que importa não é isso. O que importa é o poder de compra. O que importa é o poder de compra. Isso. Espere meu chão. Você me paga. Eu ouvi 2 mil. Aí eu tenho 2 mil e vou gastar em dólar. Então eu tenho 2 mil e vou gastar em dólar. Tudo que eu for gastar, eu só tenho 2 mil dólares para gastar pelo que eu estou comprando em dólar. Certo? Então se eu for comprar 20 dólares, vai ser 20 dólares. Dos 2 mil. Pronto. Então, só 2 mil. Aí, quando eu vou pro Japão, uns 10 mil, mesmo uns 10 mil, lá no Japão, vira 50 mil. Vamos supor. Eu não sei, mas vira 50. Mas é isso que tu não tá entendendo. Assim, não. Vamos supor. Tá bom. Eu entendi, mano. É tu que não tá entendendo, cara. É a mesma resposta. Porque assim, ó, se tu vai pros Estados Unidos, vamos supor que tu tá aqui no Brasil. Aqui tu tem mil reais. Deixa eu terminar de falar. Vamos supor que tu tá aqui no Brasil, tu tem 10 mil reais. Mano, eu tô aqui, mano, com a calculadora de conversão. Mas tá aqui, mano. Iene pra real. Tá aqui, a moeda do Japão aqui, ó, 1 iene faz 48 centavos. Do mil real, reais, mano, vale 20.661 ienes. É, macho, agora procura aí quanto é que ganha por hora lá. Se eu não me engano, o salário mínimo por hora é 900 ienes a 1.200. Pronto, aí 20 mil ienes. Peraí, 20 mil ienes. Aí 20 mil ienes, tu vai comprar um lanche. O lanche lá vai ser tipo 2 mil ienes, é isso? Quer dizer? É. 902 ienes por hora. Aí, 902 ienes. Multiplica isso aí. O cara ganha 43 reais ali. Por hora, no Japão. Por hora, agora multiplica aí por 8 e depois por 20. Uau, que é horas por dia e dias por mês. Isso não existe, Jota, macho. Eles ganham. Pra começar lá que os caras trabalham sábado e domingo lá. Mas aí que tá, eles ganham por hora, mano. Mas eles ganham por hora. Se eles trabalhar sábado e domingo, eles ganham mais. Porque eles vão ganhar 16 horas a mais. Eu vou dizer o que tu não tá entendendo, Manel. Quanto é que custa aqui um prato de comida? Quando tu tá almoçando no teu trabalho? 12 conto. Aí, beleza, 12 conto teu, né? O 12 conto é equivalente a quantos por cento do teu salário? Quanto tu ganha por hora? Tu 10%. Perde quase. Tu perde uma hora do teu trabalho pra comprar um prato de comida, mano. Enquanto lá, o cara perde tipo 20 minutos pra poder comprar, entendeu? O poder de compra do dinheiro deles é maior. Então, tipo assim, por mais que tu multiplique, tu pode ter 1 milhão de ienes. Se quando tu chegar lá, se teu dinheiro for fraco, eles vão. Esse 1 milhão lá não significa porra nenhuma. Que dinheiro fraco, Jota, macho. É a porra do. Tu tá falando que é forte pra eles, macho. Não é forte. Tá doidando, mano. Caralho, macho. O Jota é doido, mano. Só pode, mano. Deixa eu explicar. Calma, deixa eu explicar. Galera tá dizendo aqui que a cabeça do Manel tá saindo fumando. Deixa eu lhe explicar da maneira que você vai entender. Deixa eu lhe falar da maneira que você vai entender. Se você tá aqui no Brasil, tu vai comprar uma latinha, certo? A latinha vale R$5, né, aqui no Brasil. Se tu for pros Estados Unidos e a latinha custar $1, vai dizer que não é o mesmo valor? Não é, mano. Uma latinha custa R$5. Pelo aqui. Se a gente chegar nos Estados Unidos e supondo que lá custe R$1 a latinha e o dólar esteja a R$5, qual é a latinha que é mais cara? A nossa que vale 5 ou a deles que vale 1? Vixe, mano. Pra eles lá, macho, não, ó, esse cálculo aí, macho, pra eles. No final dá a mesma coisa, porque se o dólar. Então, eu disse a mesma bosta. A questão, mano, é que. É isso que você não tá entendendo. Tu tá comparando agora, que não, eles agora... trabalham, ganham iene e gastam em rim, beleza. Isso não, é óbvio. Pelo amor de Deus, mano. Isso é óbvio, mano. O que é que é mais barato pra quem? É o cara que gasta R$100 em gasolina ou é o americano que gasta $100 em gasolina? O que é mais caro pra quem? Quem gasta R$100 em gasolina e o quê? $100 em gasolina. Pra ele, $100 em gasolina vai dar mais gasolina do que pra mim. Aí agora tem a seguinte questão. Vai dar não, cara mais que gasolina. O que é que sai mais caro pra quem? É o cara que gasta R$100 ganhando R$1.000 por mês? Ou é o cara que gasta $100 ganhando $10 mil por mês? Se o salário mínimo deles é mais alto lá. Não, o nosso prejuízo é maior. Então, tá aí a solução. Não, mano, vocês são doidos. Vocês não, é o Jô que é doido, mano. O salário mínimo deles lá é maior, mano, do que o nosso, mano. Mancha, eu sei, mano, mas eu não quero trabalhar lá, mãe de corno. Não existe isso. Eu não tô comparando com o trabalho desse, com o trabalho daqui, não. Eu não quero trabalhar por um Norberto japonês, né? Mas vocês são doidos, mano. Mas uma coisa é eu chegar num país que a minha cédula vale menos, então eu vou precisar de mais dinheiro pra ter mais dinheiro lá dentro do país. É isso que tu tá comparando, né? O problema. Se a minha moeda vale mais, eu preciso de menos dinheiro pra ter. O problema é que é assim, ó, Manel. Deixa eu te explicar, Manel. Novamente, Joel, quanto é que um real tá valendo em ienes? Zero. 40 centavos. 40 centavos. Quanto é que custa um latinho de Coca-Cola lá? Não, peraí. 1 iene vale 48 centavos. E quanto é que na verdade é 0,048. É menos de 40 centavos. Mas isso que eu tô lhe falando. Centavos. Mas quanto é que custa um latinho de Coca-Cola? Vamos botar aqui. Quanto custa um latinho de Coca-Cola no Japão? Custa 100 ienes, mas é 100 ienes. 100. E dá 4,84. É o mesmo preço daqui, porra. Depende, viu, do local ali. Porque se o cara for ali no restaurante ali, a latinha vale R$10. Tem essa ainda. Isso não, o Jota. O Didi Quest, mano, tá dizendo aqui que na hora. O Didi Quest tá dizendo aqui, mano, que na hora que o Manel pisasse no Japão, ia aparecer o Norubero Tosan. Norberto San. Os caras dizendo aqui que o Manel sabia essa conta aí com maçãs ali. Quanto é o Valcaci, ó? Botasse maçãs, ele sabia, né? O Art of Alexandre tá dizendo aqui, ó. A reunião dos ministros de Bolsonaro era tipo desse jeito aí. Os caras dizendo alô, Paulo Guedes, estão perdendo, mano. O Ô, putaria, velho. Acabou, mané. Acabou. O Manel nem falou que ia falar o que ia fazer com o dinheiro dele, né? É, já perdeu. Passou o tempo. Manel, passou o tempo ali do Manel, né? Pinóquio-san no Japão. Pinóquio-san. Ei, mano, já vamos mandando as mensagens aí, né, de final de cast, né, pra gente ler aqui, né, e tudo mais. Aí, Manel, conte aí, o que é que você ia fazer com seus 100 milhões? Isso aí, o Jax aí disse certo, o Manel ia pro Japão, pra que tá certo, com certeza. Eu ia chegar lá, eu ia mandar as fotos pro João, toma, tá aqui. Ia mandar as fotos, né, me ajude, eu tô passando fome aqui. Eu vim achando que era bem baratinho as coisas. Não é que seja barato. O dinheiro que eu saio daqui é um valor. Olha, Baitola, fala o que eu faria com o teu dinheiro, mano. Aí dentro, mano. Não, com um desse. O Manel tá transtornado, mano, porque ele quer tá certo. Mas eu tô, Baitola. Fala aí, mano, o que é que tu ia fazer com o dinheiro, mano? Perdeu a validade, Eu ia lá por 90. Ia fechar por 24 horas. Né? Estabelecimento lá. O diesel. O diesel. O diesel é comigo. Não, mas aí a parada mais doideira mesmo é fazer uma viagem. Fazer uma viagem comigo pro Japão. Acho que eu ia pegar pra alguma parada daqui do Brasil. Não, né, eu ia pra Maranguape, né? E aí, mas tu sabe que viajar pra dentro do Brasil, mano, é mais caro do que o cara viajar pro Japão. Ei, mano, eu ia pro Surubão de Fernando de Noronha. Tua mulher tá dormindo, né, Manel? Aí. Tá, mas eu acho que ela ouviu de qualquer jeito. Que ela ouviu nela na porta com o rolo de macarrão. Mensagens aqui da galera, aí, ó, pra gente finalizar, né? Art of Alexandre, ei, Joel, manda um abraço aí pra minha tia desde aí dentro. Toda vida, né? Achei isso, né? Ela não escapou na Twitch, né, velho? Acabou, que é massa, meu. Aliás, vamos pra Acapulco aí. Thales R. Coxa, Manel não quer falar porque a mulher dele tá perto, mas todo mundo sabe que ele ia comprar todos os puteiros de Fortaleza e se tornar o barão da putaria. Ia mudar o nome da rua, né? O negócio de ser barão do Rio Branco ia ser barão da putaria. Thales R. Coxa, as primeiras viagens do Manel com certeza ia ser pra Acapulco e Tangamandápio. É, mano, te dizer que parece que Tangamandap existe mesmo, em algum canto aí, mano. Do mundo, né? Pesquisar aí. Putaria. Manel ia comprar um kit japonês da Tramontina, né? Corte rápido. Olha, o Thales Coxa disse que existe mesmo, ó. Tangamandap. É. Mas o Manel ia pra algum canto aqui no Brasil, o cara ia pra Ererê, né? Era ali, Manel. Hasta la vista, baby.